A pecuarista você pode confiar. A pecuarista aqui é o melhor lugar. Qualidade e variedade aqui você vai encontrar. A pecuarista você pode confiar. A pecuarista aqui é o melhor lugar. Qualidade e variedade aqui você vai encontrar. Produtos veterinários, medicamentos e sementes, artigos para pet shop. Venha logo, vem pra cá, artigos tradicionalista. Tem o melhor, venha e confira. Aqui é o seu braço forte. Vem logo para a pecuarista. A pecuarista você pode confiar. A pecuarista aqui é o melhor lugar. Qualidade e variedade aqui você vai encontrar. Na A Pecuarista você encontra tudo que você procura: produtos veterinários, rações, sais minerais, ferragens, sementes, artigos para pet shop, selarias e vacinas em geral. A Pecuarista fica ali na Avenida 8 Esquina com a 9 no centro de Rio Maria. E o telefone é 3428...